Está começando mais um Evangelho do Dia com o Frei. Eu estou rindo porque estamos aqui fora dos nossos estúdios, em meio ao público, sempre cumprindo com o nosso compromisso com Nossa Senhora Aparecida. Levar a palavra do Cristo ao coração de todos. Eu sou o Frei Jordano. Hoje é dia 4/6/2016. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, do versículo 41 ao 51. Quando aconteceu a festa da Páscoa, no momento em que Jesus tinha 12 anos e que lá foram, ao final dessa festa, retornaram. Notaram que Jesus tinha ficado sem que seus pais notassem. Daí a caravana seguiu. Acreditavam que com eles Jesus estava e caminharam um dia inteiro. Então começaram a dar falta dele. Procuraram entre os parentes, procuraram entre os conhecidos, entre os amigos, e cadê Jesus? Voltaram. 3 dias depois foi que encontraram-no no templo, onde, sentado em meio aos mestres, escutando e fazendo perguntas. Ouviram, maravilhados, com sua inteligência e suas respostas, admirados, e sua mãe disse: "Por que agiste assim conosco? Você deixou a gente angustiado." Você nos deu, o Frei vai falar bonito, né? O português correto, não é mesmo? Para que então só possa aí lembrar dos bons exemplos. Vamos lá então, porque o Frei não, quando o Frei não está no estúdio, é preciso improvisar muita coisa. Mas fazemos com todo carinho. Então, ouviram maravilhados as suas respostas, que eram inteligentes. E sua mãe, admirada, disse: "Por que agiste assim conosco? Não é mesmo? Você nos deixou angustiados à sua procura." E Jesus olhou para eles e disse: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu pai?" Não compreenderam. Jesus, então, obediente que era, desceu com seus pais para Nazaré. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Então, o Evangelho de Lucas, do capítulo 2, este versículo que segue do 41 ao 51, está querendo ensinar que há pessoas que são realmente, por conta de suas missões e compromissos na Terra, dotadas de um potencial mais avançado de compreensão das coisas. E Jesus era um desses, aliás, um dos maiores missionários que a Terra já recebeu. E é de saber que muitas vezes filhos assim vão deixar seus pais angustiados. Então, sempre que entrarmos em contato com pessoas que estão na sua caminhada, um pouco num passo mais rápido que a média das pessoas, devemos buscar contemplar o que Deus quer daquela pessoa e dar todo o apoio necessário, sobretudo em termos de compreensão, não é mesmo? palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então o Frei vai terminando por aqui o seu Evangelho do dia. Hoje, dia 4 de 6 de 2016, o Frei agradece muito a todos que desejaram uma ótima viagem. Sim, realmente está sendo uma viagem muito boa. Uma viagem muito maravilhosa. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos nós. Graças a Deus.